venha colado no 5, controle 20.8. 208. 96? 96, boa noite, contato radar, só 370, saída PUCA. PUCA 370. Azul 4062, autorizado a final do IADS, X-Way, reporte estabilizado, localizador. Gente, no IADS, dá 1-0, azul 4062. É o Mike Dali retornando. Vicente Lucano, bom dia. Bom dia, senhor, obrigado. Controle azul 4062, estabilizado o localizador 1-0. 4062, chama a torre 118, decimal 95. Gente, torre 118, decimal 95, bom dia, azul 4062. 1896, chama a torre 118, decimal 45, bom voo. Pode repetir, necessidade é quase 1. 1-2-5-4-5, repito, com voo. 2-5-4-5, está muito baixo, obrigado, mano. Visual, trem baixar travado. Gente, azul 4062. Salvador, boa noite, Stan 3520, informação Delta. Stan 3520? Afirmativo, informação Delta, aproximando da posição Fox. Bom dia, tinha a identificação dessa 050, vigilância de chegada amarela, Stan 3520. Maré, descrição 050. Azul 4062, baixar travado, visual. Azul 4062, vento 130 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. Gente, leve pouso no zero, azul 4062. Livrando, azul 4062. 0062, solo, eixo 25, taxia Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Alfa Juliette 01, azul 4062. Da 3520, desta 2010, ajuste de altimetro 10, 15, reporte localizador. Descida 2 no PSD15, reporta na localizador, o da 3520. 3520. Centro Complexo Nacha Mitoica, 18.95. 18.95, até daqui a pouco. Torre Salvador, Torre 3520, final da 10, baixado e travado, bom dia, boa noite. 3520, reporta, trem baixo travado, visual com campo. Já baixou e travou, 3520, reportará visual. Visual com a 10, o 3520. 3520, vento 1, 30 graus, 07 nós, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso, pista 10, o 3520. Zero, solo aos 41, taxia Alfa Juliette, pontão 04. Alfa Juliette, até o 04, 3, 5, 2, 0.